Feitas revelam etéreas nascentes, subindo fugazes da boca do peito. Criadas em pétalas, cores eternas, toque crescente em voltas no céu. Vibrando brilhantes de anil e turquesa, sublimam a mais aferrada matéria. Receios derretem-se em lagos risonhos, trazem verdades de cândida fé. A noite as inventa no tempo da morte, no canto da aurora que suca as estrelas. Marimoças, meiguice caprichosa, a minha vida toda não canso de caçar. Borbolindas, carícias buliçosas, tomara que as rosas não cansem de brotar. Casaria com vocês feito flor. Só sonho em poder abrigá-las, por curto que seja o momento da posse. Pois logo palpitam, inquietas, levantam sonho encantado pra cima do além. A noite as inventa no tempo da morte, no canto da aurora que suca as estrelas. Marimoças, meiguice caprichosa, a minha vida toda não canso de caçar. Borbolindas, carícias buliçosas, tomara que as rosas não cansem de brotar. Casaria com vocês feito flor. Tempo da morte, no canto da aurora que suca as estrelas. Marimoças, meiguice caprichosa, a minha vida toda não canso de caçar. Borbolindas, carícias buliçosas, tomara que as rosas não cansem de brotar. Casaria com vocês feito flor.